quebrada. Hoje tá no comando, vulgaria vou suar aqui pros malandro. Químico pro tudo, tá no comando, malandro pra tudo. Se tem uns patrão, tem uns vagabundo. Hoje tá no comando, vulgaria vou suar aqui pros malandro. Químico pro tudo, tá no comando, malandro pra tudo. Se tem uns patrão, tem uns vagabundo. Hoje pra brindar de whisky, amanhã não sei. Hoje só de cadecites, as role e outra vez. Os e-mails, tambuíte, é que cê vale o que cê tem. Hoje tá de ponta firme, carro zero, Citroën. Tá no comando e hoje tá regado. Ao cheiro das papoulas, nariz empoeirado. As pegadizes, cubano importado. Terra de bandido, sem bang de arme pros folgado. É só carreira, noite de sexta-feira. Tá aglomerado, bosque, lotado, é certeza. Aqui tem é mato, as tochas e as ledas. Esquema municiado, as prata, as bombeta. Traz o que eu faço e Bolívia manda. De que o dinheiro vivo tá no comando das grama. Riscada marca passo, mas se safado escana. Polícia nem pega o rastro onde bandido comanda. Hoje tá no comando, vulgaria vou suar de pros malandro. Químico produto, tá no comando, malandro pra tudo. Se tem uns patrão, tem uns vagabundo. Hoje tá no comando, vulgaria vou suar de pros malandro. Químico produto, tá no comando, malandro pra tudo. Se tem uns patrão, tem uns vagabundo. Tá patrão, escolhe o que eu vendo, tá de cima. Cifrão, desperta minha autoestima, por que não? Hoje é rolê com as mini pros ladrão. Bright logo que estriguinho. Hoje é fumaça pro céu, hoje é frevo. Hoje vagabundo quer tá daquele jeito. Então financia a firma, patrão dos Roy comanda. Riscando um anzol pra pegar piranha. Império das meninas, ponte capital. As bandida alerquina, os coringa do mal. Hoje a noite é meu sucesso, vagabundo gosta assim. Big faz dinheiro, big faz dinheiro. Altos mente sana, pra querer seu fim. Faz seu corre ladrão, em busca de sua rima. Tá no comando, a milhão o rei do doce. Aqui é atitude e não pra fazer pose. Hoje tá no comando, vulgaria vou suar de pros malandro. Químico produto.